que nações da terra não reconheçam. E ainda que pessoas, que famílias não reconheçam, isso não muda nada. O reinado do Senhor, Ele reina. Você sabia? Porque se a nossa fé ou a ausência de fé alterasse a grandeza de Deus, então Ele não seria Deus. Mas Ele é Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia, lá no Mateus capítulo 28. Mateus 28. O versículo 18. Mateus 28, 18. Um versículo que muitos de vocês já conhecem. Mas não com a ênfase que eu vou dar hoje à noite. Diz ali: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. Vamos ler juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vamos até João, um pouquinho adiante, chegue até o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 2 diz assim: assim como lhe conferiste autoridade, que Deus conferiu autoridade para Jesus, sobre toda a carne. Amém. O Senhor Jesus ganhou do Pai toda autoridade sobre todas as pessoas. Sabe por quê? Até sobre o descrente Jesus tem autoridade. Quem criou cada pessoa? O Criador tem ou não tem direito sobre a criatura? Se algum de nós aqui tivesse uma ideia luminosa, genial, e construísse algo que virasse um produto mundial, mas pode ser que você tinha inteligência, mas não tinha o dinheiro para pôr esse produto no mercado, ou para produzi-lo, e alguém, algum grande empresário, alguma grande empresa, compra a tua ideia e vai te pagar pelo resto da vida direitos sobre a tua ideia. E a tua ideia é um sucesso mundial. Você é o dono. Ainda que outro comercialize, só se você vender os direitos todos, aí o problema é seu. Mas se não, você ganha direitos pelo resto da vida de algo que é teu. Por que eu conto isso? Deus tem direitos sobre todas as criaturas. Quer elas creiam, quer elas não creiam, quer elas saibam, quer elas não saibam, Ele tem direito. Diz aqui nessa palavra que o Senhor deu autoridade. Mas eu ainda quero te mostrar uma outra palavra para a coisa ficar um pouco mais complicada. Ué, pastor, não é para esclarecer? É, mas no início parece que complica. Vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, e com essas três palavras iniciais, nós damos seguimento à pregação da noite. Lucas 4, 6. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, ali no versículo 5 diz que o diabo o elevou e mostrou num momento todos os reinos do mundo. 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes mundos, desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Espera aí, Deus não tinha dado autoridade para Jesus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora o diabo está dizendo para Jesus que ele também ganhou autoridade e ele pode dar para quem ele quer. Afinal, quem ganhou de quem autoridade? Afinal, quem manda nesse mundo? Deixa eu te explicar, e as coisas vão começar a ficar claríssimas. Quando Deus criou o ser humano, o que é que Deus deu para Adão e Eva? Condições de governo, governem. Autoridade é governo. Deus deu autoridade para Adão e Eva. E Adão e Eva foram ludibriados, enganados por Satanás. E Satanás se apropriou daquela autoridade que o homem tinha ganho de Deus. Logo, Adão e Eva perderam a autoridade. E nesse mundo passou a ter uma outra autoridade. Então, Satanás ganhou a autoridade. Ganhou de quem? Do ser humano. Ganhou. E ele diz que ele até pode distribuir essa autoridade com quem ele quer. Vocês não veem, às vezes, pessoas aí, artistas, gente importante do mundo aí, fazendo pacto com o diabo? Fazem pacto de dar um filho, de dar isso, de dar aquilo. Alguns fazem pacto de dar até a vida. Para que tenham sucesso, cresçam, sejam super bem-sucedidos. E a coisa vai mesmo. Funciona, pastor? Até um determinado ponto, funciona. Você sabe dessas coisas? Talvez já ouviu falar. Mas esse mundo, quando Jesus chegou, esse mundo tinha um dono, espiritualmente falando. Tinha aqui alguém que invadiu esse mundo. Tinha, portanto, um invasor, alguém que usurpou, que roubou o poder do ser humano. Esse alguém era o diabo. E quando vem Jesus, e aí nós começamos a entender por que tanto ódio do diabo contra Jesus. Jesus era uma criança de 1 ano, 2 anos, e já foi perseguido de morte. Seus pais tiveram que fugir para o Egito, ficaram lá no Egito talvez 3 a 5 anos escondidos, até que morreu aquele Herodes. Aí Deus apareceu e disse para o casal e Maria e José, pode voltar tranquilo. Aquele homem que o diabo estava usando para querer matar a criança, aquele homem já morreu, pode voltar. O diabo, quando percebeu que aquela criança não era só uma criança, o maligno sabia que aquele homem era um salvador. E por isso ele fez de tudo para também desviar. Como não conseguiu matar, tentou fazer pactos. Eu te dou tudo se tu me adorares. O diabo trabalha sempre assim. Primeiro ele ameaça. Se tu é um crente corajoso, tu não cai na ameaça do diabo. Depois ele vem fazer aliança. Às vezes os políticos espertos não trabalham assim também. Bota uma pressão, não funcionou a pressão, propõe uma aliança. Quando tu não pode vencer o teu inimigo, faz uma aliança com ele e domina ele numa boa. Pois o diabo propôs quantas e quantas e quantas vezes, quando estamos expulsando demônios, o diabo diz, vou matar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou lá matar teus filhos. Não vai nada, diabo. Meus filhos estão guardados debaixo do sangue de Jesus. Não vai matar nada. Eu sou isso, eu sou aquilo. Quantas vezes já, até dirigindo com pessoa endemoniada dentro do carro, eu vou virar esse carro. Cala a boca aí, tu não vira nada. Esse carro aqui tem eu, mas acima de mim tem Jesus no comando. Estão entendendo, irmãos? Aí o diabo vai propor alianças, então. Quando ele viu que a ameaça não funcionou, ele vai propor isso. E aí diz aqui que toda autoridade foi dada para Jesus. Quer dizer que havia uma autoridade espiritual maligna nesse mundo que roubou o poder do ser humano. E Jesus chega. Sabe como é que um crente adquire autoridade? O próprio Jesus, como adquiriu autoridade? Ah, o Senhor Deus lá abriu a cabeça de Jesus e botou um monte de autoridade dentro. Não! Autoridade se adquire andando fielmente com o Senhor. Obrigado. A Autoridade se adquire obedecendo. O livro de Hebreus diz que Jesus, porque foi obediente. O livro de Filipenses diz também que ele foi obediente até a morte na cruz. Crentes obedientes são crentes fortes. Você sabia? Há uma graça de Deus, mas há acima e junto, há um andar com Deus. Ah, e essa palavra diz que toda autoridade lhe foi dada, me foi dada no céu e na terra. Autoridade é direito para governar. Autoridade, biblicamente aqui, significa que o Senhor Jesus tem uma jurisdição. Há um território no qual Ele governa. E qual é esse território? Se não, no nosso caso, este mundo. Há um território. Agora, obrigado, hoje tu está muito gentil, né? Hein? Mas ele é sempre assim, né? É ou não é, Maristela? Fala bem do teu marido aí. Que isso aí só dá pontinhos. Quando a gente fala bem da esposa, fala bem do marido, é soma. Coisa boa, né? Ah, olha aí, gente. Vem cá, hoje... Obrigado. Hein? Hoje os irmãos aqui estão muito generosos, estão me auxiliando, obrigado. Mas a Bíblia diz que se você faz alguma coisa para alguém, porque esse alguém é do Senhor, ele ganha alguma coisa também. Eu não posso dar nada para vocês. Não, alguma coisa posso. Não posso também me esquivar, né? Mas o Senhor vai dar mais. Por esses dois gestos aqui. Você sabia? Eu vou fazer um parênteses, já que pintou um clima. Né? Hein? Tem um irmão meu mais velho que eu. Meu irmão se chama Cláudio. E ele tem uma outra profissão. E Deus chamou ele para o ministério pastoral também. E ele está pastoreando de tempo parcial. E eu nunca falei isso para ninguém. Vocês são o primeiro grupo, e eu estou falando em público, a primeira vez que eu estou falando, já que pintou um clima, né? Esse meu irmão, ele, pela ordem natural, eu tinha que me submeter a ele, né? Ele é mais velho que eu, aquelas coisas de família. Esse meu irmão tem uma submissão a mim. Quando eu vou lá na casa dele, eu vou lá na minha mãe, ele faz questão de... Eu sento na mesa, ele me traz comida na... O prato na mesa ali, me traz, se é um churrasquinho, vem me servir. Sabe por que ele faz isso? Eu nunca perguntei, mas eu imagino. Porque ele me respeita e me ama como autoridade dele. Na Bíblia tem um caso assim. Na Bíblia, o Moisés era o irmão mais novo de três filhos. Era o Arão, a Miriam e o Moisés. E lá pelas tantas, Moisés cresceu na presença de Deus, e a Miriam um dia disse, quis assim enfrentar o Moisés. Será que Deus não fala através de nós também, e eu também não sou profetisa, e era profetisa mesmo. Mas ela estava com um sentimento ruim em relação ao irmão dela. Mais ou menos assim, eu vi esse menino aí sair das fraldas, e agora ele quer mandar em mim. Eu só peguei esse parênteses para dizer que esse meu irmão foi uma transformação dos últimos, desde que ele se converteu antes de mim. Até na ordem espiritual ele se converteu antes, ele nasceu antes e se converteu antes. Mas ele tem uma, eu posso dizer assim, uma obediência, e eu nunca pedi isso para ele. Muitos de vocês conheceram ele no retiro, né? Eu nunca pedi, mas ele entendeu uma coisa, que Deus... Na ordem espiritual, provavelmente me colocou para cuidar dele. Sobre ele. Eu nunca pedi, não pedi nem para Deus. E é natural. Quando uma pessoa é obediente, quando ela é submissa, ninguém nem precisa pedir. Sabia? Isso está dentro, o Espírito Santo trabalhou dentro. Se eu tenho que um dia pedir para vocês, vocês têm que me obedecer, eu sou o pastor de vocês. E se eu tenho que pedir, isso é o fim do mundo. Para vocês e para mim. É ou não é? Mas se vocês sabem, não, esse homem aí, Deus colocou para cuidar da nossa vida espiritual, para dar os rumos espirituais para a nossa igreja, para a família. se isso é o natural dentro do teu coração, então teu coração está no bom caminho. Se tu tem relutância, mas tem que rever o teu coração. Sabia? Viu? Pintou um clima, saiu um negócio legal aí, né? Hein? Saiu um negócio bom. Vamos voltar para a autoridade. Às vezes a gente se pergunta assim, mas vem cá, pastor, isso aqui em alguns ambientes seria inconcebível fazer uma parada dessas no meio. Por que será que deu essa parada? Vocês pensaram ou não? Porque Deus queria falar alguma coisa. E tem a ver com o nosso assunto. Tem a ver com o nosso assunto, a autoridade. E diz aqui na palavra, então, que Jesus ganhou a autoridade. E eu estava dizendo, quando os dois irmãos vieram me abençoar, ele ganhou a autoridade pela obediência. Pela obediência dele. O Senhor Jesus, ele se esvaziou. Ele podia dizer, não, ele foi obediente perfeito porque era Deus também. Não só isso, ele foi ganhando autoridade. Não foi que o Senhor Deus impôs de uma vez só um balde de autoridade, dois baldes, um caminhão de autoridade. Não. Autoridade é algo que vai crescendo. E o Senhor Jesus foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou ao ministério todo dele. Diz aqui que Deus lhe conferiu autoridade sobre toda a carne. E autoridade significa governo, capacidade de reinar, reinar sobre alguém, ter uma jurisdição e ter o direito de governar. Agora, se o Senhor é tudo isso, e é, qual é o âmbito, qual é o raio todo de atuação dele? Esses dias me perguntaram uma coisa assim, ô pastor, tu acha que tem vida em outros planetas? Vocês vão se surpreender com a minha resposta. O que vocês acham? Tem. Se tu, na próxima viagem para a Lua, tu comprar uma passagem, parece que vão vender, né? Então, quem sabe, alguns aqui da Igreja de Mover vão poder ir até a Lua. Se na próxima passagem que tiver, tu compra uma e vais lá e me diz que se ao chegar lá na Lua, isso pode ser possível, viu gente? A gente hoje está brincando ficção, mas ficção é possível. Tu me diz, depois eu vou aguardar na tua volta, eu até gostaria de ir, mas não sei se vou ter dinheiro para ir, né? Mas tu me diz se lá na Lua tu fostes tentado a algum pecado. Ou se pudéssemos fazer uma viagem até Vênus, até Júpiter, os planetas, e você na volta me dissesse, se você dissesse, pastor, lá naquele ambiente, não existe tentação, não existe nada, é um outro mundo. Não, não é. Existe tentação. Não precisa viajar para descobrir isso. Tem vida lá então? Tem vida nos outros planetas? Tem. Satanás está lá também. Não é vida? É vida espiritual, não estou dizendo vida humana. Aí não tem, aí não. Aí tudo é bobagem que estão dizendo por aí. Senão Deus ia mostrar isso na palavra dele. Mas vida espiritual há em qualquer recanto desse universo todo que alguém possa ir. Vida espiritual há. Lá na Lua. Satanás ataca as pessoas, se for lá, ataca em Júpiter, ataca em Mercúrio, ataca em qualquer lugar. Estão entendendo? Mas o Senhor governa sobre tudo isso aí. Qual é a área de governo do Senhor? Só a terra? Não. Todo esse universo que existe, o Senhor governa. Mas nós não estamos interessados em saber, eu nunca vou lá nesses lugares. Provavelmente não. Mas na nossa área de existência, na tua área de existência, começando dentro do teu coração, é área de governo do Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Sim! O Senhor Jesus tem autoridade sobre tudo. E agora eu não quero só falar de coisas espirituais, eu quero falar de coisas materiais. Sobre o nosso corpo, ele tem autoridade? Ele governa? Sim, então ele pode curar todas as doenças. Se por acaso uma obra diabólica começa a te perseguir, um espírito maligno, ele tem autoridade para te livrar, porque ele governa todas as obras malignas, ele está sobre tudo. Ele governa todas as coisas. As pessoas, quando Jesus começou a curar e a libertar, e Jesus começou a ensinar, as pessoas começaram a dizer: mas que autoridade é essa? Como é que esse homem tem tanta autoridade? Os mestres da lei, na época de Jesus, ensinavam a Bíblia também, mas de um jeito tão frio, de um jeito tão sem vida. Quando Jesus começou a ensinar, e as coisas começaram a tocar no coração das pessoas, e chegaram, alguém chegou a dizer, parece que o nosso coração queimava quando ouvíamos ele. Era um homem que andava com Deus, falava com Deus, e transmitia as coisas de Deus. Não era como Jesus, vamos dizer, sentar numa escrivaninha e agora pensar em fazer tratados escritos. Ele andava com o Pai. E quando ia pregar, a presença de Deus vinha junto. E as pessoas eram tocadas por Deus. E elas começaram a comentar entre si: mas ele fala diferente, tem alguma coisa diferente nesse homem. Você sabe que nos dias de Jesus, para ganhar o título de doutor da lei, e os doutores da lei brigaram com Jesus, né? Para ganhar o título de doutor da lei, somente com 40 anos de idade. Só com 40 anos. Se começava a estudar a lei aos 12 anos. Só os meninos, só os homens. Dos 12 aos 40, são 28 anos dedicados ao estudo da lei de Deus, da lei de Deus, da lei de Deus. Se tu fosse excelente, ganhavas o título doutor. Quando tinha um momento de ganhar o título, tinha todo uma formatura. Sabe o que que o doutor da lei ganhava naquele dia? Ele ganhava uma chave. Essa chave simbolizava que agora ele tem autoridade para ensinar as escrituras. Jesus começou com 30. E aí as pessoas começariam a perguntar: onde é que tu estudou? Eu nunca te vi na escola dos rabinos. Eu nunca te vi aqui. Como é que tu tem tanta autoridade? Quem é que te deu a tua chave? E o que que o Senhor ia dizer? O Pai. A minha autoridade, o meu poder, o meu reinado vem de Deus. Quando Jesus um dia chegou para curar um homem, deu uma polêmica, e aí Jesus disse: o que é mais fácil para mim dizer? Estão perdoados os teus pecados ou toma o teu leito e anda? O que é mais fácil dizer? Cá entre nós, o que é mais fácil? Chega um aleijado aqui no culto, uma pessoa toda atrofiada. O que é mais fácil para nós dizer? Desatrofia e anda. Ou, se tu te arrepender, teus pecados são perdoados. O que é mais fácil? É mais fácil dizer, está perdoado. Jesus disse: eu tenho autoridade para perdoar os pecados desse homem. Bom, para fazer isso tinha que ter autoridade divina. E ele tinha. Mas e para ter autoridade para fazer aquele homem andar? Jesus disse: para mim é a mesma coisa dizer algo que reflete o perdão dos pecados dele ou mandar ele andar, é a mesma coisa para mim. Você já pensou? E as pessoas começavam a perguntar com que autoridade, quando Jesus, por exemplo, estava no barco e o barco estava por afundar naquelas ondas todas. Os discípulos foram acordar Jesus e disse: Senhor, salva-nos porque nós vamos morrer afogados. O Senhor deu uma ordem para o vento e para o mar, e os discípulos ficaram embasbacados. Como é que ele fez isso? Como é que poder é esse? Que autoridade é essa? Que o mar se acalmou? Os próprios discípulos, ainda não conheciam suficientemente o Senhor. Ele tem autoridade. Quem te deu esta autoridade? Com certeza iria dizer o Pai. Os escribas tinham que estudar muito para ganhar a tal de chave de autoridade, e que não tinham autoridade espiritual nenhuma. Nenhuma. Um dia eu estava numa sala de aula, estudando, um professor meu, um homem inteligentíssimo, e ele abre os originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento, um professor de línguas antigas. Ele não precisa de dicionário, ele abre e sai lendo. Um cara de uma cabeça fantástica. E ele estava dando aula para nós. E aí chegou, um pouquinho atrasado, chegou um dos colegas, todos nós já formados há muitos anos, estávamos fazendo um curso extra, e chegou um colega meio abatido, meio cabisbaixo, e o professor perguntou: o que houve, colega? Ah, eu ontem recebi uns exames e foi constatado que eu e minha esposa não podemos ter filhos. Então eu estou muito abatido, a gente tinha esperança de ter crianças. E aquele colega veio abatido mesmo, já pastor, há anos numa outra igreja. Quando deu aquela notícia ruim, algo de Deus brotou no meu coração. E eu disse, nós éramos uns 15 colegas só, e eu disse para o professor: professor, vamos orar pelo colega para ele ter, ele e sua esposa terem o filhinho que ele tanto deseja. Quando eu disse, vamos orar, o super professor, e um homem de respeito, mas eu vi que nitidamente ele ficou constrangido. Um homem que conhece as letras da Bíblia de fio a pavio, sabe tudo na letra. Quando eu dei aquela sugestão, deu aquele mal-estar na sala de aula. Só eu era o diferente, os outros todos eram de outra denominação. Aí eu cá comigo, o professor não deu liberdade, aí ele fez de conta que não ouviu e continuou a aula. Bem, ele é o professor, aliás, ele é a autoridade também daquela sala de aula. Quando estava quase no final da aula, o professor puxou o assunto de volta. E disse, já que o colega Paulo sugeriu fazer uma oração, então que ele faça. Amém. Também orar eu sei, né, gente? Eu vivo orando aí. E aí eu já convidei, então, colegas, vamos ficar de pé, vamos pedir para Deus dar um filho para esse irmão aqui que não pôde. O exame médico deu que ele não pode ter filhos. Oramos, terminou o nosso curso, fomos embora. Nunca mais nos vimos, acho que uns 2 anos depois, aquelas coincidências de Deus, eu encontrei esse colega que nós oramos por ele. E quando eu encontrei, ele tinha um bebezinho nos braços. Aí eu aproveitei, né? Esse aí é fruto da oração? E aí ele disse, olha, nós tivemos uma criança logo depois, e na gravidez já perdemos a criança, mas essa aqui é nosso filho, nascido de nós mesmos. E eu disse, então é um milagre de Deus na vida de vocês? É, a medicina nos ajudou muito. Pode a medicina ajudar, mas quem está sobre a medicina? Quem é a autoridade sobre a medicina? É Deus. Nós não somos contra, todos nós usamos a medicina. Mas nós sabemos que o nosso Deus é autoridade acima, muito além. E às vezes tanto tem uma pessoa muito estudada numa área ou noutra, até na área da teologia, mas é uma pessoa que não tem recebido essa visão de Deus e autoridade de Deus, saber que Deus governa também num homem infértil. Deus governa sobre um útero que não pode ter filhos. É da jurisdição, isso aí faz parte do território que o Senhor governa. Pode ser que você tenha um filho doente, alguém com câncer, que foi trazido hoje à noite, alguma oração sobre isso. Deus governa sobre câncer. Deus governa sobre AIDS. Deus governa sobre todas as doenças de sangue. Tem a irmã ali, não tem? Ia fazer hemodiálise. Há poucos dias, tu vai dar o teu testemunho, eu vou dar um pedacinho dele por ti hoje. E diabetes altíssimo, e não baixava esses dias. Diabetes está lá bem, e hemodiálise não vai fazer mais. Mas ela vai contar isso no detalhe. Lá está o homem, ó, pode fazer um sinal aí, Ari. Ali está o homem que era para estar morto e com os órgãos doados. Faz mais um sinalzinho aí. Ele vai dar o testemunho, obrigado. Era candidato. Não, candidato não, condenado a defunto. Era ou não era, Ari? Era. Os médicos, você pode dar os órgãos. Está aí, ó. Deus, esse governo é de Deus. Ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Tem uma Kombi mal estacionada aí, irmãos. Tá. Deus governa doenças de sangue, paralisias. Deus governa, Ele reina. Quando nós estamos falando que Ele é autoridade sobre tudo. Irmãos, se aparecer um endemoniado para vocês, por favor, não corra. Não fuja. Quem tem que fugir é o demônio. E nunca esqueça, um tempo atrás, um pai desesperado apareceu pedindo ajuda. E disse, pastor, vai lá ajudar meu filho. Deu um negócio nele, ele está dentro de casa e quebrou tudo. A família teve que sair de casa. Bom, vocês sabem, né, quando nem polícia entra, eles chamam o pastor. Aí vai o pastor lá, pedindo misericórdia para Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, cheguei naquela casa, a vizinhança, tudo na rua. O barraco estava feito. Onde é que está o homem? Está aí dentro. Eu disse, Jesus, aí tu suspira fundo e vai. Chego lá, o homem está aninhado num canto e com um facão na mão. E eu sabia o nome dele. Fulano, o que tu faz aí? E se veio para cima de mim. Mas aí tu sabe quando o teu corpo se arrepia todinho. Tu sabe? Sabe, né? Quando tu te encontra com o demônio face a face, dá aquele arrepio normal. E tu não arreda o pé. Eu contei isso já uma vez. E ficamos nariz a nariz, literalmente, olho no olho. Tinha um dedo no nosso meio. Ele diz, eu te repreendo, Satanás, tu sai desse homem agora, de facão na mão. E ele começou a rodopiar e pum. Pode chamar as pessoas aí que está resolvido o caso. Eu tenho testemunha disso. Kombi, faz favor, irmão da Kombi. IGY. Pô, vai ver que não é daqui, né? Obrigado. Então, talvez não é daqui. Irmãos, tu tens autoridade. Se tu é crente em Jesus, tu tem autoridade. Para curar enfermos, para libertar pessoas oprimidas por espíritos malignos. Tu tens autoridade para obedecer, para ensinar. Deus te dá isso, não te diminua. Essa autoridade depois foi transferida pelo Senhor. Ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele mandou os discípulos fazer missão. Você tem essa autoridade. E o Senhor tem autoridade sobre ti. Vamos abrir rapidinho uma palavrinha lá de Colossenses, mais para o final da sua Bíblia. Chega lá comigo. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz ali, no final do 1:16, do final do 16, tudo foi criado por meio dele, e tudo foi criado para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é o cabeça. Nele, tudo subexiste. Sub significa debaixo. Não é sobre, é sub ou sob. Ele está acima de tudo, acima de doenças, acima da humanidade, acima de demônios, acima de tudo, de coisas boas e de coisas más, acima de tudo. E por isso, quando tu oras a Jesus, sabe que Ele tem domínio sobre aquilo que possa estar te perturbando, aquilo que está te preocupando, alguma pessoa que quer te incomodar, alguma pessoa que te ameaça, apresenta isso para Deus. Uma situação financeira ruim, apresenta para Deus. Eu não estou dizendo, sai por aí fazendo conta e depois dá a conta para Deus. Isso não. Que daí Deus não vai te ajudar. Mas se você está fazendo as coisas certas, está trabalhando, ou de repente ficou desempregado, apresenta para Deus a tua causa. Ou tu tem um sonho, apresenta o teu sonho para Deus. E Ele ouve, porque Ele tem domínio sobre aquela situação que nós não temos. Quantas situações, se você pensar um pouquinho, que você não tem domínio sobre elas? Sobre o teu emprego, ou o teu meio de ganhar a vida, tu tem 100% de domínio? Pode balançar a cabeça e me dizer sim ou não. Tem, não tem. Dá louca lá no teu patrão, amanhã tu está despedido. Pode ser que ele vai dizer, ó, a crise financeira aí pegou todo mundo e não vai dar. Eu tenho que despedir alguns, ó, sabe que eu gosto de ti, mas não dá. Eu preciso me liberar alguns, que senão a empresa quebra. Mas Deus está acima daquela situação. Acima. Eu tenho ouvido testemunhos, irmãos, de coisas que eram impossíveis. Testemunhos de muitos de vocês aqui, que eu sei, a gente conversa, conheço as vidas de vocês. De situações que não tinham como resolver. Mas apresentamos para o nosso Jesus, porque Ele domina todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. A autoridade foi dada para Ele. Por isso que o diabo não tolerava Jesus. O diabo queria matar Jesus a todo custo. E quando achou que tinha matado, o homem ressuscitou no domingo. Aleluia! Aleluia! O diabo levou um susto, bem feito. Claro, para o diabo ainda bem feito, né? O inferno devia estar o maior carnaval naquele sábado, que se chama sábado de aleluia, né? Devia ser um deboche só, lá no inferno. E domingo, ao raiar do dia, aquele domingo da Páscoa, o inferno tremeu. E a chave estava na mão do Senhor Jesus. A chave, que significa autoridade, estava na mão e está na mão de Jesus. Não tem situação e caso perdido. Não tem. Eu sei, irmãos, que às vezes surgem coisas difíceis para nós. A tua vida às vezes vem bem, bem, bem, e repentinamente surge um problema. Se há meio ano atrás alguém de nós profetizasse na Bíblia que a GM Internacional, a General Motors, iria quebrar, você ia acreditar nessa profecia? Pode falar a verdade. No entanto, se o governo americano não botar dinheiro nela, ela vai quebrar ou já está quebrada. Não é, irmãos? Talvez todo mundo gostaria de trabalhar numa grande empresa. Claro, que bom! Talvez até se você entrasse na General Motors há 6 meses atrás, você ia dizer, bom, agora é só trabalhar direitinho e sombra e água fresca. E depois de 6 meses, uma notícia bombástica dessa, que a GM está quebrando. Mas Deus está no controle. Jesus tem autoridade sobre as coisas naturais da vida. Sobre empresas, sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre tudo o Senhor tem autoridade. Eu tive num enterro do meu tio essa semana, que passou, E aí o meu primo, que perdeu o pai dele, eu não tenho muito contato, assim, a gente se dá com os primos, mas eu moro aqui, ele lá em Pelotas. E o meu primo, quando me viu, assim, eu cheguei lá, sempre aquela emoção, né? O primo se abraçou em mim, um baita homem. Se abraçou em mim, chorou, chorou, e ainda bem que tu veio. Tá bom, estou aqui. Eu quero que tu fale, Paulo. Aquilo que tu falou 17 anos atrás, quando o outro irmão meu morreu. O que eu falei 17 anos atrás? Tu te lembra que tu falou 17 anos atrás, de repente numa festinha de aniversário de alguém? Mas aí o meu irmão, o Cláudio, Paulo, tu falou tal coisa 17 anos atrás. Ah, quando tu tem um cara que é teu apoiador, ele sabe tudo da tua vida para te dar o apoio, né? E aí nós fomos lá combinar com o pastor, onde o meu tio esse participava. Fomos na salinha do pastor, que é de um ladinho da igreja lá. O meu primo, eu e meu irmão, e o pastor. Aí o meu primo explicou para o pastor, olha, esse aqui é parente, é sobrinho. E eu queria que ele desse uma palavra aqui no sepultamento do pai. O pastor olhou para mim, perguntou, tu é de tal igreja? Como se eu fosse da dele, né? Não, eu sou de uma outra denominação. Então nós não temos comunhão de púlpito e de altar. Eu disse, mas 17 anos atrás eu até pude dar uma palavra, era dentro do ambiente do recinto da igreja. Não, nós não temos comunhão com nenhuma outra igreja. Eu disse, o senhor é autoridade. Amém. E realmente ele é autoridade daquela igreja e eu respeitei. Lá no cemitério, já 2 horas atrasado, todo mundo querendo enterrar logo o meu tio. Todo mundo, não, porque vem cá, chega um ponto que fica cansativo e tudo, atrasou tudo. Aí o pastor disse, olha, o sobrinho do falecido aí vai dar uma palavra. Eu já nem estava mais afim de dar, porque eu percebi que todo mundo está cansado e quer ir embora. Vocês sabem quando já sepultou uma pessoa e tudo está muito pesado assim. E aí Deus abriu uma porta ali. Quem é a autoridade? Também sobre o pastor. Até quando um pastor, no caso ali, deu um não para mim, e eu baixei a cabeça e disse, realmente, eu até disse, o senhor é a autoridade aqui da igreja, não tem problema. Mas Deus não abriu a oportunidade ali no templo, mas abriu a oportunidade lá no cemitério. E lá eu pude dizer algumas coisas, rapidinho, porque eu também não ia fazer discurso longo, todo mundo cansado, eu não sou bobo. Eu dei uma mensagem bem rápida e tentei fazer de tudo para tocar no coração das pessoas. Especialmente dos meus parentes que têm uns coraçãozinhos legal. Entender? Acho que os parentes de vocês também têm, né? Uns coraçãozinhos parecidos com pedra. E aí, mas aí nós tem que... Gente, se tu ganha um não, em qualquer situação da vida, se tu ganha um não, não te preocupa, Deus está no comando daquilo ali também. O Senhor é a autoridade. Filhos, aqui tem muitos filhos, quando o pai e a mãe dizem um não, fica tranquilo. Jesus está gerenciando o coração do pai e da mãe também. Não adianta brigar. Porque quando Deus que abriu uma porta, pode os homens fecharem todas, Deus abre. Mas quando Deus fecha uma porta, pode nós tentar forçar a todo custo, não conseguiremos. Não conseguiremos. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade. E Jesus venceu o diabo. E aí ele tirou a autoridade do diabo. Alguém perguntou um dia, por que que Jesus teve que vir em carne e osso? Teve que se fazer homem. Porque o Adão perdeu a autoridade. E um homem, obediente em tudo, teria que, pela obediência, tirar essa autoridade que estava na mão do diabo e trazer de volta para a humanidade. E aí Jesus pegou e distribuiu a autoridade para nós crentes. Já pensou? Que coisa linda. Por isso que tinha que vir Jesus em carne. Não adiantava vir um anjo, não adiantava. Porque foi um homem que perdeu a autoridade. Teria que ser um homem a resgatar a autoridade. Isso aqui, quando entra bem no nosso coração, é uma coisa lindíssima. Que tu vai ser um crente que não vai ter medo de situação nenhuma. E pode, às vezes, aparecer notícias más, notícias difíceis. Tu sabe, Jesus é a autoridade. E tu ganha um não, tamanho do mundo, e tu fica tranquilo, porque Jesus é a autoridade. Porque acima das autoridades humanas, todas elas, está Deus. Deus. Há um tempo atrás, quando a antiga União Soviética, a Rússia, começou a se abrir lentamente, porque hoje ela está bem fechada de novo. O atual presidente é o Putin, né? Linha dura. Mas lembro daquele presidente Mikhail Gorbachev? Foi muito falado, né? Aquele homem abriu mais a União Soviética. E naquela época, começou uma revista semanal, uma revista tipo essas nossas, Veja, Isto É, trazia uma página interna com um texto da Bíblia. Uma página. Já era uma grande abertura num país que tudo era proibido. Quando chegava a revista naquela semana, filas de pessoas para comprar a revista. Filas imensas. Para poder ler aquela página com o texto sagrado. O homem governou, os anteriores fecharam a Rússia, proibiram, queimaram Bíblias, mataram crentes, fizeram de tudo. Mas tinha uma fome represada, um desejo e uma necessidade represada no coração das pessoas, que elas precisavam de Deus, e isso estava abafado. O dia que abriram uma frestinha, entrou o ar do Evangelho naquelas vidas, e eles corriam para as bancas de revistas, para comprar a revista da semana. Não era pelas notícias, era porque ali tinha um pouco da Bíblia, a palavra de Deus. Então, às vezes, o homem fecha a porta, tranca daqui, tranca de lá. Deus é a autoridade. Talvez pessoas lançaram palavras de maldição contra ti. Não te assusta. Se tu estás com Deus, não te assusta. Se tu anda com o Senhor, ah, fizeram um despacho, botaram um cabrito morto na frente da tua casa, e daí? Pobre do cabritinho, só esse é o único problema. Você vai lá e expulsa o demônio que era o dono daquele despacho ali. Tu tem autoridade para isso? Expulsa. E bota aquele negócio fora. Mas assume autoridade sobre aquilo ali. Ai, pastor, tem um cabrito lá em casa. Se está vivo, vamos fazer um churrasco. Né? Se está morto daquele jeito, nós não vamos pegar porque é coisa consagrada para demônio. Nós não vamos pegar, mas nós temos autoridade sobre aquilo ali. Sabia? Nós não ficamos chutando nada, não ficamos desprezando religião nenhuma, não é isso. Mas nós temos autoridade sobre aquilo ali. É isso aí, meus irmãos. Você tem autoridade. Toda autoridade foi conquistada por Jesus. E toda a tua dificuldade hoje também, eu queria orar por isso, para nós submeter ao Senhor Jesus. Ele tem autoridade. E quando tu entrega para a autoridade, tu está na esfera de autoridade dele, ele é o governante do local, as tuas coisas, ele sabe cuidar melhor do que nós. Nós cuidamos, mas o Senhor cuida melhor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia.